Mas como eu ia dizendo, o analfabetismo é uma doença. Mas a mais grave doença é o analfabetismo espiritual. Porque há pessoas que não têm o cultivo das letras humanas ou intelectuais e sabem mais Evangelho e Apocalipse do que todos os doutores das universidades juntos. Olhe que o pessoal simples entende mais as coisas de Deus do que o pessoal metido a sebo. Grande cientista, grande literato, grande orador, grande filósofo. Isso para Deus nada vale. Quem era a plateia de Jesus? Eram as pessoas mais simples da terra. Vejam bem. Quando Jesus levantou os olhos ao céu e disse: graças te dou, meu Pai, porque estas coisas ocultaste aos sábios e entendidos do mundo e as revelaste aos pequeninos, aos mais humildes, aos menos considerados e classificados, aos menos categorizados, porque no mundo prevalece o critério de Satanás, é a inversão de valores. Subir no mundo é descer diante de Deus. E subir diante de Deus é descer no conceito dos homens. Pois eu não tenho no rádio muita gente que diz: Aru, você nos abandonou, você era nosso. Quando você começou no rádio, você era um rapaz cheio de ideias, agora vai se meter nesse negócio de religião? Você é nosso, Aru, larga essa porcaria. Até o Ciro me dizia assim: meu querido Aru, larga esse negócio de evangelho para lá. Você faz uma letrinha aí de um samba bem gostoso. Você fazia programa como ninguém. Agora você se meteu nesse negócio. Mas o Ciro falava assim porque ele achava que o certo era o que ele pensava. Mas agora desencarnou, já me apareceu todo pálido a dizer: Isaru, você que estava certo, rapaz. Vou ver se avisa o Vinícius de Moraes. Ainda falou no Vinícius de Moraes. Foi parceiro dele, parece, não sei. Lá vai ele procurar o Vinícius. Pois bem, ele vai procurar o Vinícius. O Vinícius vai levar um susto, talvez se converta ao cristianismo. Mas é isso aí, minha gente. Essa maravilha de religião de Deus, acima de todos os vestígios humanos. Na LBV não há dono da verdade. Eu nunca me intitulei dono da verdade. O dono da verdade é nosso. Oh, shit.